Prefeito Kleber Vandão, na manhã desta quarta-feira, dia 3 de abril, a Prefeitura inaugurando a reforma da maternidade do Hospital de Gaspar. Uma reforma já esperada há muito tempo, prefeito? É uma reforma importante, né? A maternidade adequada, né? Com equipamentos e, enfim, né? Com toda a parte necessária para que tanto as mães, né? As gestantes, quanto os bebês tenham condição de ter um local adequado, com conforto. Diria para você e para todos os nossos ouvintes e para quem já passou por aqui, pode ver, não perdemos em nada a maternidade do Hospital de Gaspar para uma maternidade particular ou de convênio. Foi feito todo o trabalho dentro do que regra a legislação, do que precisa ser feito dentro da legislação, também para dar todo o conforto necessário, toda a segurança para os médicos, para os enfermeiros, para quem trabalha aqui, para a gente fazer um trabalho cada vez melhor para a nossa comunidade. Prefeito, a importância da parceria com o comendador Oswaldo Schneider, ex-prefeito conhecido Paca. É verdade. Toda essa reforma, todo o trabalho que foi feito aqui foi custeado, foi doado, né? Pelo ex-prefeito Oswaldo Schneider, e isso para nós é importante, né? Esse apoio, essa parceria da comunidade, né? O seu Oswaldo não é a primeira vez que ajuda o hospital, né? Em vários momentos em que precisou, o seu Oswaldo participou, ajudou, colaborou, e agora toda essa reforma, todo esse trabalho que foi feito, os equipamentos novos que foram comprados, a mobília nova que foi comprada, tudo isso com o apoio e doação, né, do seu Oswaldo, ex-prefeito de Gaspar. Então, é o momento de a gente aproveitar, agradecer a ele, a sua esposa, dona Marlise, que se empenharam, que trabalham e tratam toda essa situação do hospital com muito carinho, com muito cuidado. E é importante porque isso é feito para a nossa comunidade, é feito para a população de Gaspar, para quem precisa aqui do hospital. Médico e vereador doutor Silvio, presente também nessa inauguração da reforma da maternidade do Hospital de Gaspar. Doutor, uma reforma importante para o município, para as pessoas que usam dessa maternidade? Olá, Gil, amigos da Sentinela. Com certeza, estávamos agora numa pequena aula de explicativa, como foram feitos os investimentos, né? Com a ajuda do senhor Oswaldo Schneider, com o apoio do prefeito, secretário da Saúde. Então, parabenizar a todos. A maternidade, realmente, agora eu já a conhecia, já a vi até durante a época dos fazeres aqui da reforma, mas realmente ficou bastante diferente um pouquinho, até porque as cores mudaram um pouquinho, os móveis realmente são outros. Isso vai facilitar não só para a mãe, para a criança, para os pais, mas também para os médicos, enfermagem que trabalham nesse local, que tem um ambiente bem mais agradável para estar atendendo aí a comunidade de maneira geral. Então está de parabéns aí o prefeito Kleber Vandal, o secretário de saúde Roberto Pereira, o seu Oswaldo Schneider, que foram os responsáveis aí pela manufatura de toda essa reforma aqui na maternidade do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O senhor também, como cardiologista, sempre atende, é claro, aqui as mães, as pessoas que aqui fazem uso da maternidade. Sim, é claro. Claro, não é uma rotina, porque, graças a Deus, não é todo dia que nascem crianças aí com suspeita de ter alguma alteração cardiológica, né? Mas sim, sempre que somos requisitados aqui pelos ginecologistas, pelos pediatras, a gente vem, damos uma olhadinha na mãe, quando existe alguma suspeita, na criança também, quando existe alguma suspeita. E então, o munícipe gasparense pode trazer o seu filho aqui, que realmente, da parte cardiológica, vai estar bem assistido. Secretário da Saúde de Gaspar, Roberto Pereira, essa inauguração da reforma da maternidade do Hospital de Gaspar. Uma reforma que muitos aguardavam para ampliar, para dar mais qualidade no atendimento para todos que a gente utiliza esse serviço, secretário. É verdade, Gil Dias e ouvintes da Rádio Sentinela, a gente dá um passo importantíssimo aqui para cuidar melhor ainda das nossas gestantes e dos nossos recém-nascidos. O Hospital de Gaspar tem uma média aí de quase 60 partos por mês. Isso demonstra que a população volta a ter confiança no hospital e tem a segurança de ter seu filho aqui. Então a gente precisava de um espaço mais adequado e com isso a gente conseguiu agora reformar todos os quartos, toda a ala aqui, trazendo mais qualidade. Você veja só, todos os quartos têm ar-condicionado, TV, inclusive as pias para dar banho no neném. Então tudo isso dá mais conforto e maior tranquilidade para os papais e para as mamães. Secretário, o hospital registra a cada dia inúmeros nascimentos, inclusive era destacado em seu discurso que pessoas de outras cidades aqui da região estão trazendo seus filhos para nascerem aqui no Hospital de Gaspar. É verdade, Gil. Muitas pessoas de Ilhota acabam tendo seus filhos aqui, Luiz Alves, Blumenau, enfim, a região inteira. Até porque Gaspar é cortado por 3 rodovias. Isso faz que a gente tenha um fluxo muito grande de veículos e acaba tendo pacientes que vêm aqui no hospital devido a isso. Então, a gente está, desde o começo da gestão do prefeito Kleber Vandal, um trabalho de reestruturação do hospital. A gente já avançou em várias áreas, aumentamos o número de médicos, a gente agora tem um laboratório respiratória aqui no hospital, estamos reformando a maternidade, então cada vez mais o hospital vai tendo serviços para atender melhor a população. Gil, eu queria aproveitar para fazer um agradecimento especial ao PACA, ao seu Oswaldo Schneider, que é ex-prefeito, empresário aqui da cidade, que fez todo esse investimento. Eu comentava na minha fala que a gente precisava ter mais PACAs em Gaspar, pessoas, empresários de sucesso, que possam doar, que possam ajudar, o nosso hospital precisa dessa ajuda, né? Então o PACA se sensibilizou com isso e fez esse investimento, então a gente agradece muito a ele, que está sempre comprometido com as boas causas da cidade. Comendador Oswaldo Schneider, o PACA, ex-prefeito da cidade, que patrocinou essa reforma da maternidade do Hospital de Gaspar. Comendador, como surgiu essa ideia de patrocinar essa reforma aqui no Hospital da cidade? Essa reforma foi um objetivo da minha parte, porque aqui nasceram meus dois últimos filhos. E quando eu visitei aqui, eu vi ela toda depredada, achei que merecia participar com isso aqui, já de anos que eu venho colaborando com a comunidade, mas achei aqui um local excepcional para poder dar parte do que eu recebi da comunidade de Gaspar, quando prefeito, não como conhecimento de engenheiro, de advogado, de administrador, devolver um pouco as pessoas, principalmente as mais humildes, as mulheres que necessitam, quando nasce a criança numa família, é um dom, é uma graça de Deus quando a gente nasce um filho para uma família. Então, as mães humildes terem hoje uma qualidade num ambiente desse é gratificante para mim. Por isso, eu optei para reformar essa parte aqui e me tornar patrono dessa aula, independente da época enquanto eu viver, eu vou manter isso aqui num estado sempre qualificado para que as mães recebam esse presente e todas as famílias gasparenses. Enfim, nós somos todos iguais, devemos ser um tratamento e ter amor no coração para poder dar amor a essas pessoas. E para isso eu fico feliz por ver as mulheres, as mães sair do hospital, como está saindo agora, ó, feliz da vida por ter um ambiente adequado e qualificado para levar os seus filhos, que é o maior presente que Deus pode dar a uma família, é um filho. Ok, seu Oswaldo, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado a você, um abraço à Rádio Sentinela do Vale e a você, Gil, meus agradecimentos pela essa oportunidade. Do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, falando sobre a entrega da reforma da maternidade, Gil Dias para a Rádio Sentinela.